estabilizado. Com 614 descendo para 2000, reportará estabilizado no X-Ray, o 5522A. Prossiga. Tá regressando a Salvador? Confirme. Pelo Romeo Oscar, 1.507, via corredor, reporta Paripe. Salvador, bom dia, voo no 777, autorização para Porto Seguro no 390. Perdão, no 300. Tem um 34 a 0, aceita o voo no 777 ou aguarda coordenação? Não, pode ser 34 mesmo. Voo no 777, copia? Afirmo. Voo no 777, autorizado por seguro, 340 é o nível. Decoda 10, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto para Porto Seguro. 5446 no transponder, o controle 120, décima 8, voa no 777. Autorizado 340, decola da 10 para Porto Seguro, primeira curva direita da El, transição Leda, 5446 o transponder, controle 120, décima 8, voa no 777, posição 62. Só corrigindo, a saída da El, Leda, após Leda está autorizada, direto Porto Seguro. Sim, da El, Leda, após Leda está autorizada Porto Seguro direto, com no 777. Correto, meia dúzia, portal, após quando pronto, pressionamento para o SPEC. Portará, obrigado. Salvador Ground, American 238. 238. Mike, information clocks, are you ready to copy first level 360 to Miami? Ready, copy. We have information, Mike, gate number 11. America 238, clear to Miami, Kilo Mike, India Alpha, flight level 360 via Upper Zulu 220, Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 7, acting via road plane, flight for road plane. Take off from runway 10, left turn, Momo departure, flock transition. Skok 5447, Prudence 120.8, America 238. Clear to Miami is filed. Momo departure, flock transition. Upper Zulu 20, Serafina, Upper Zulu 7, as filed. Car maintaining 360, squawk 5447, departure 120.8, American 238. Ready back is correct, standard 11, report to when ready. Welcome. American 238, gate number 11, ready to push back and start. The 238, coordination with ground staff, due to work in progress, apron 1, you will push back and towing until waypoint gate 8. There, you will start engines and come back to decks. Okay, we'll push back with the tug and pull forward to gate number 8. Then we'll disconnect and start in American 238. Trip 5220, solos 47, direita no 5220, bom dia, táxi via Alfa Juliet para o pátio 3. Posição prevista 04 no pátio 3. Atenção, é a senhora na posição em Airo, o Tan 391? Afirma, Tan 391. Senta Tan 391, reposta quando pronto, para o pushback completamente. Reposta pronto, pushback, Tan 391. Passando no localizador Xenair 6200. Corre 118-95, bom pouso. 18-95, até daqui a pouco. Pelo Romeo Alica, reporta do Galvão Campo. Oi, bom dia, 6200 da Xenair, estabilizado no localizador. Machinama 200, bom dia. Pouso autorizado no 0, o vento no 00 graus, 14 nós, chega 3. Every pause, Machinama 200. Thank you, Kilo Mel. Repórter do Galco Campo. Já ligou, aguardando transferência, Mel. Quando pronto para o táxi? Reporta pronto para o táxi, no fim de uma lojona. Dia que o Romeo Alex ingressa na final da 1-7 aguardando autorização de pouso. Pronto para a 1-7 aguardando, Romeo Alex. Romeu Lima, a intenção é Boipeba no 045, formação em curso é a MAC. Pronto, cópia. Romeu Lima, 045 é o nível, decolada no 7, primeira curva à direita, inicialmente restrito 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra. 0260 no transponder e o controle em 120.8, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Estou complementando a senhora transponder 0260, Romeu, Romeu Lima. Neto 45 para acionamento de táxi torre, 108.95, bom voo. Taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Doutor Cordial, boa tarde. Perdão, bom dia. 5367 da Trip, só tem informação, Mike, para cópia João Pessoa. Mike, confere o 5367 da Trip, pronto, cópia 990. Firmo, sempre me escuta. Trip 5367, Salvador João Pessoa, 990 nível, autorizado, Golf 677 a rota. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Pucajamo, após Caju, 5465 no transponder, o controle 1-2-0-8, o 5367 da TV. Próxima unidade, 6200. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 6200. 190 na Golf 677, autorizado para João Pessoa, na saída Pucajamo. O transponder é o 5465 e o controle 1-2-0-8, 5367. Só complementando a saída Puca Transição Caju. Pucajamo Caju. Gente, Pucajamo Caju, muito obrigado. Correto, para 3 após quando pronto, pressionamento pushback. O Xane 6200 tem condições de ingressar via Juliette, portão 04, sem interferir no... Aí depois já tá finalizando o pushback à esquerda? Afirmativo, tem condições, 6200, portão 4. Tá livre então, Juliette 04, portão 6200 da Oxenera. 04, 6200. Juliette, dia papá, chama o controle Salvador na frequência 120.8. America 238. Clear taxi. Until we're holding point 1-0 via main apron, taxiway India. When you arrive there, contact the 118.95. Altimeter now 1014, America 238. Up in the 1014, apron India, and then power. Today, America 238. Solo da 3191, pronto pro táxi com 218 a bordo, 4 horas acenando Campinas. 208, copia o mesmo? Da 3191, seguirá o 757 da América como número 2 no ponto de espera, chama 2-8-95, o altímetro no 0 no 4, da 3191. Segue como número 2. Pode ser a chamada 3895, que nega 1-0-1-4, da 3191. Solo Salvador, boa tarde, Bono 044, está mais para o 10 ou 3 Recife 390, 1 minuto cópia. O Bono 044, mais confere. Gilete, índia papá, prossiga. Juliette, India Papá, controle Salvador. Hotel Oscar Zulu, em Rimar, a intenção é sobrevoo Centro Histórico em Iguatemi. Número 2 para cópia, um minutinho cópia, por gentileza. Bono 044, copia. Copia, Bono 044. Bono 044, Salvador Recife, autorizado no nível de voo 390, a rota Peruísque 58. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Teixeira, saída Puca, transição Caju, 5462 no transponder, o controle em 120, décima 8, Gol no 044. 3908, só complementando a rota Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Correto, reporte quando pronto, o Gol no 044. Hotel Cazulu, copia. Hotel Cazulu, em Rimar, voo local, em Rimar, em Rimar. Por enquanto autorizado pela torre de controle, decola da Rimar com a proa da cabeceira no 7, cruza sobrevoando o eixo da pista no 735, ingressa a linha do litoral no farol do Itapuã, prossegue até o setor de sobrevoo, junto com o controle que opera em 120, décima 8. A altitude inicial autorizada 500 pés, aciona 0110 no transponder, o Hotel Oscar Zulu. Clear to line up and take off runway 10, America 238. Pushback acionamento no 777. O Hotel Oscar Zulu para acionamento e táxi à torre, 108.95, informando o POB a mesma. 108.95. Confirme para o solo. É o Gol no 777, pushback acionamento, posição 62. 62 é o portão, coordenação aqui para o solo, Gol no 777, reporte para o táxi. Autorizado reportar para o táxi no 777. Meu Romeu Lima, livre acionamento, chama táxi. Oi, Salvador, bom dia, tá 3191, pode esperar não no 0 para 1. Tá 3191, bom dia, após a rolagem do Boeing da América, ali mantém no 0. Pode ver a rolagem da América, Lima, ali e mantém no 0, tá 3191. Romeu Lima, livre táxi, chama para ingresso, confirma para o B03. Autorizado, Romeu Lima, chamada e pronto, 197. Manca 238, airborne 03, departure control 120, décimo 8. 208, Calma, 23. Falando com o Romeu Lima, autorizado ingresso 97, chama alinhado e pronto. Recebi. Hotel Oscar Zulu, o vento é 090 graus, 159, autoridade de colégio da RMAR, evita o sobrevoo da pista 17, eu tenho agora um tráfego ingressando para a linha AB, na cabeceira. Sim, sem interferir com o eixo da 10 e da 17. Interferiu até o Oscar Zulu. Está 3191, decolagem autorizada 10, vento 100 graus, 159. 391 vai dar só um pouquinho a inteira de turbulência 757, ok? Mais segundos. Afirmativo. Assim que livre da esteira, autorizado. 100 com 96. Muito obrigado. A torre, qual que é a frequência? 1885, hein? 198, decimal 95. 1895 e decola da 10. 10 no 4, 177. No e agora a transferência de comunicação. Tá continuando, aguardando a transferência, tá, Cazulu? Gente, Alfa 3, 319. Gente. Gente, o solo modulando, é, corrigindo. A intenção do voo é seguro de tráfego 97? Sente, aguarde. Salve Salvador, bom dia, Azul 4463, informação November 180 Deus. Confirmando o Azul 4463 e Ilhéus, modulando. Afirmativa, quadricóptero, número 2. 2.977, ponto espera da 90, pronto. 1.777 ali, mantém pistão no zero. Lima tem no zero, 777. Delta, pronto, cópia. Mike Eco Delta, voo local, Salvador, Salvador, 500 pés de altitude, circuito de tráfego da pista 97. Pode decolar de 97, aguarda a primeira instrução de curva, que será dada pela torre Salvador. Inicialmente, fará o circuito de tráfego padrão. 0125 é o transponder, o controle em 120, decimal 8. Papapá, Mike Eco Delta. Vai controlar do farol de Itapuã, gente, após Itapuã, prossegue pra onde? É, até o farol da Barra, 500 pés, centro histórico, como eu vou centro histórico, bom fim, e prossegue pra Inglaterra. Gente. Controle, bom dia, tá 3191. Tá 3191, bom dia, contato radar, só me mantém 340, boa Leda. Contato radar, 340 Leda, 3191, muito obrigado. Para o uniforme de Itapuã, controle. 463 Salvador Ilhéus, autorizado o nível de voo 180. Decola 10, primeira curva à direita. Destina a saída da El Leida, após Leida, voa direto para Ilhéus. 5463 no transponder, o controle no 120, décima 8, 120.8 ao controle, 4463 da Azul. Autorizado 180 Ilhéus, decola pista no 0, saída da El, transição Leida. Pós-Leda, voa Ilhéus, 5463, transponder e controle 1208, Azul 4463. Cotejamento correto, reporte quando pronto, 108, portão 4463 da Azul. Reportar pronto, Azul 4463. Voa no 044, portão é o 10. Coordenação equipe de solo em Freiro, devido obras, realizará reboque até através da posição 08. Quando na posição 08, inicia o acionamento, reportando para o táxi, o gol no 044. Então, até através do 08, só o pushback lá, partir do chamado táxi no 044. Salvador, bom dia, Azul 4076. 7, decolou 08, controle 1208. 280880. 120, decimal 80. 20820, obrigado. Gente. 090 graus 159. 076, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mário. Controle voo no 777. Voo no 777, contato radar, sobe e mantém 340, saída da El. Voo 340 na Dael, voo no 777. Salvador, você é 6293, apontando a 4, informação 96, 60 ali, ó. Novembro, confere informação em curso, 6123 da Oxené, 360 Galeão, pronto para cópia? Prontíssimo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota UPZULU 10 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5461 no transponder, o controle 120, 8, Oxené 62, 13. 0, saída padrão, decolada 10, da El, veja, 30, curva direita, todo 1 a 0, 10, máximo foi 9, 4611, controle 208. Correto, 04, o portão, repouso quando pronto, fracionamento, pushback, o Xenia 612, 13. Portará, fazenda Portal, na radial 245, subindo para 045. Romeu Lima, eu autorizo direto, porém mantendo 1 no meu pé inicialmente. É, no pé direto. Cantil 38, contact now. Precipitator, frequency 125, decimal 45. 25, both sides, American 238, bye, thank you. Na 3804, adicionando a identificação, desce até o 060, chegada Mari. 060, Mari, vai lá, tá? Quanto é o perfil? Controle igual no 777? Prossigo. Libera da restrição de passar Salvador 20 DME acima de 130? Liberado. Obrigado. Táxi, chama para ingresso na 17, aqui é com Delta, fique atento às obras na Oscar. Deve ter a terra, prossiga. Gente, Bravo Terra Terra apresenta o plano de voo. Gente, Bravo Terra Terra, acione 0124 e está autorizado sobre voo. Está 3191 no direto bridge. 3191 no direto bridge, obrigado. O meu Lima sobe inicialmente até 2500 pés. Bravo Terra Terra? Papa Tango ou Papa Romeu? Sejando 91 no Recife, ano 3325. Sejando 91 no Recife, 3325, bom trabalho, bom final de semana. Pesado, chama a linha de pronto. Você vai manter a rasteira ou vai fazer... Sim. 754, aciona a identificação, desce até o 070, chegada Mari. Para o 070, chegada Mari. Controle UTAN 3604 estabilizado. Torre, 118.95, pouso. 18.95, obrigado. Zona 044, boa, Alcântara Natal, melhores condições de pouso. Estimado do pouso? Zona 4, Torre, muito boa tarde, TAM 3604, estabilizado o localizador. Espera quando pronto, chama a torre em 118.95. O altímetro agora marca 1013. Eu confirmo a sequência de controle, senhora. A torre 118.95. 18.95, quero desculpar. Controle Salvador, voo no 777, pode voar na proa de Porto Seguro? Chama Recife, número 3325. 3325, obrigado. 604, boa tarde. Pouso autorizado 110, vento 090 graus, 15 nós, chega 3. Torre, tá 3604. 3604, tá copiando a torre? Agora sim, senhora, baixou e travou, estabilizado. Sim, pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 149. Tomativo. Calibra o nosso pouso, 3604. Salvador, boa tarde, tá no 044, 044. Ou no 044, boa tarde. Visual, quero passar essa final no 0. Visual. Após o mesmo, ali mantém cabeceira no 0, vou no 044. Após o pouso do mesmo alinho, mantém na 1-0, para 1-0-4-4. 4463, para o Pushback somente posto 8. Confirmando só, está livre da restrição de 130 acima de 20 milhas? A restrição, confirmando? A restrição de 130 acima, 20 DNS de Salvador. Sente, aguarde coordenação junto ao controle. Ok, autorizado Pushback. Sim, coordenação aqui de sol, repasse para o táxi 4463. Chama táxi 4463, obrigado. Gente, Romeu Lima, mantenha. TAM 3804, desce até o 050 e após o táxi está autorizado 2000 pés. 0-5-0, após o estado 3-3-3-3-4. T-04, solo 1-1-8, direita 1-2-1, décimo 9. T-04, copiou a torre? T-03-04, solo 1-9, libera direita 1-2-1, décimo 9. Ativo 2-1-9, obrigado. Bom dia. 1-0-4-4, decolagem autorizada no 0, vento 0-9-0 graus, 1-9. Livre de decolagem, mano, 044. Alô, bom dia, boa tarde, o TAM 3604, é bom? TAM 3604, táxi via Alfa, reporte ao táxi Juliette, muito bom dia. Alfa, vai reportar, tá, Juliette, TAM 3604. Três, né? Sete, só tripla pro espelho. até que acionamento no pátio 3. 5367 da Trip Airlines, para 3, coordenação aqui para o solo, repórter para o táxi. Autorizado, repórter para o táxi 5367 da Trip Airlines. Tá 3804, tá autorizado 2000 pés, ajuste 1014. 2014, tá 3804. Salvador, 044, decolou. 3895, novembro, confere informação em curso, Guarulhos 340. Em mais 7 segundos eu pago cópia. Tá 3604, ingresso a Juliette, 05 portão. TAM 3604. Ingresso Juliette 05 portão. Juliette 2014. 5 autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Vestida a saída da El Leida. Após Leida, voa direto por São Bride, onde intercepta a rota Pesolo 16 até Bravo até o Zulu, após via rota do plano de voo. 5473, corrigindo 5437, é o correto. 120, décima 8, é o controle. Tá 3895. Cotejamento correto, 03 é o portão. Reporte quando pronto, fracionamento, pushback, TAM 389503. O azul 4463, autorizado táxi via pátio principal, táxi Índia até o ponto espera da pista no zero. Quando pronto no ponto espera, chama a torre em 1 no 8 decimal alto 5. O altímetro marca 1 no 0, 1 no 3. Da Trip, o PLB 2323, com 5 horas de autonomia, alternando o Maceió. Afirmativo, Trip 5367, táxi via parte principal, seguindo Embraer da Azul, no ponto de espera como número 2, chama a torre, 1 no 8, decimal 9, 5. O altímetro agora 1 no 0, no 3, Trip 5367. Gente, como número 2, seguindo o Embraer da Azul, torre 119, 118, 95, muito obrigado. Fox 4, Bravo Fox Lima, descendo 4,000 feet, turn 8 to 1014. Descending 4,000 and 1014, Papa 4, Bravo Fox Lima. Seccionamento está no box número 13, TAM 3895, TAM 3895, aguarda por gentileza, temos duas aeronaves que estão taxiando a cauda, aguarda instruções. Eu escuto, senhor. Vai fazer circuito? Estou aguardando o eixo livre, autoriza a decolagem. Ligou no 044, solicita a proa de Aracaju. No 044, aguarde. Bravo, Fox Lima, Reduce 200 knots. Ok, reducing 200, Papa Fox Bravo, Fox Lima. Autorizado 2000 ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS, reporte estabilizado, 174. Na 3804, torre 1895. 1895, na 3804. Gol no 044, Recife no 2545. 2545, no 044. Passa. 3804, boa tarde. Continua aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, na 3804. Fazer 476, solo 26, direita no 21, decimal 9. Direita 29, obrigado. Nike Eco Delta decolou 26, curva à direita e aguarda para cruzar o eixo de pouso da 1-0. 7 vai cruzar, vai curvar à direita o Mike Eco Delta. Aguardando o cruzamento. Chama. Azul 4463, mantém o ponto de espera no zero. Aqui é com o Delta. Cruza à direita e mantém o setor aguardando. Chama quando o visual era após a final no zero. Sim, chamará quando o visual com a aeronave na final do no zero, mais aqui é com o Delta. 3804, pouso autorizado na 1-0, vento 090 graus, 1-6. Pouso, pista no 0, 3804. Azul 4463, visual, para pouso até final, 1-0. Afirma, visual. Após a mesma linha, mantém pistão no 0, 4463. Após a mesma linha, mantém no 0, 4463. Oi, o Mike, é com delta já visual com o Boeing na final da 1-0. Gente, Mike, é cuidado. Então, curva à direita e após o mesmo, cruza a final da 1-0, agilizando que eu tenho sequenciamento. Ok, sim, entendeu. Em contato com o centro, eu vi a possibilidade de liberá-lo. Ok, eu vou entrar em contato aqui, obrigado. Espera, escuta, graças a Deus. Papo Bravo Fox Lima, 10,000 feet, clear the LS final, report established. Ok, descend 2,000 and we clear LS final, next call established, Papa 4 Bravo Fox Lima. Descend LS, 1754. Hotel Oscar Zulu, chama... agora. Hotel Oscar Zulu, afaste do rumo de aproximação da pista 1-0. Vai para o setor norte. Tá afastado já, tá livre, a 1-0 tá livre. Gente, mas tá próximo, afinal, afaste para o setor norte. Afastar para o norte, cara. Gol 9754, duas linhas para externa aí, ali. Gol 9754, tenho um tráfego de pequeno porte próximo ao marcador externo, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Chama a torre 1895 composto. Ok, 1895, temos um tráfego agora a 2,5 milhas aqui à nossa esquerda, ok? 1000 pés abaixo. Ele está mantendo 600 pés, é esse mesmo que foi formado, não interfere na aproximação. 754, gente. Corrigindo, autorizado pouso, cabeceiro 97. Delta. 3204, bom dia, táxi via Alfa. Táxi lento, previsto portão 03, porém o mesmo ainda se encontra ocupado. Mantenha a posição antes do táxi Juliette, está 3804. Vai ligar Alfa, mantenha dentro da Juliette, aguardando a posição da 3804. Salvador, gol 1754, sinal baixado lá. 1754, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Para informação, eu tenho agora um helicóptero Sikorsky, está pousando pairado, cabeceiro 97. 1754, gente. Delta ingressando no final, baixado e travado. Gente, 090 com 15. Torre, o Mike Eco Delta vai colocar o transponder stand-by para atrapalhar o pouso do Gol. Afirmativo, gente. Só confirma quanto tempo você vai manter na cabeceira? Uns 10 minutos, 10 a 15. Sim, só confirmando, vai manter na cabeceira, não vai arremeter, né? Não. Gente. 3204, seu portão modificado agora. Táxi via Alfa, Juliette, 612 é o portão. Vai via Alfa, Juliette para o 612, o TAN 3804. Pushback, estacionamento, Oceané 6213. 6213 do Xené 04 portão, coordenação aqui pessoal, reporte pro táxi. Reporte pro táxi, 6213. Bom dia. Oi, bom dia, pode passar no hotel Escazulu? Hotel Escazulu, bom dia, prossiga. Mais um minuto para pouso na Rimar. Sente, hotel Escazulu, chama no solo da Rimar, 100 com 14. No solo. And Salvador Towers, boa tarde, Papa 4, Bravo, Fox Lima, LS Pista, 1-0. Trot Lima, continua approach with lander clearance. Continue approach and stand by for the clearance, Papa 4, Bravo, Fox Lima. O Trip 5367, mantém o ponto de história da 0, tem agora um golfe que já está no marcador externo. Gente, boa tarde, escuta. Bom, boa tarde, 132 no meia. Inicio nível 950, chegar mais, informação é a 90. São 32 no meia, aciona na identificação, desce até o 050, chegada Mari. 050 na Mari, 4, solo 3-2, direito no 2-1, decimal 9. Direito no 2-1, boa. O solo 3-2, frequência livre, até o Cazulu. Papá 4, Bravo, Foxtrot Lima, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 15 knots. Clear to land, runway 10, Papa 4, Bravo, Fox Lima. Tudo bem, valeu. Cara, o 1754, muito boa tarde, ele na Alfa. 1754, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, 08 é o portão. Alfa Juliette pro 08, 1754. Alô, Xené 62, totalmente pronto na ponte 4, pode ser um operador de Singer. Operador de Singer? Tentarei entrar em contato com o Efraero. Obrigado. Na minha ficha é um Gulfstream. Ah, bonito. Gol no 041, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. Chegada Mari, pode manter a prova de status, beleza? Negativo, mantém a perfil da chegada. Foi, vai ter que fazer difícil, vai ter que manter a prova de status. Gente, no 041, então reduz a 2509. Reduzindo. 3895 solo. Prossiga na escuta. Sente, já recebi sua DLA 1430, a autorização permanece a mesma. Aguardando apenas a autorização para pushback acionamento, número 2 no setor. Ok, né? Muito obrigado. 5-4, Bravo Fox Lima, on the ground at 3-4, back in to right, ground 1-2-1, decimal 9. 203, Oceané, report taxi. Corta lá. 5367, decolagem autorizada no zero, vento 1 no 00 graus, 179. Só decolagem da 10, 4, Bravo Fox South Lima, taxi straight ahead, on to Juliet, report before. Dia Golo 941, acionar identificação BTT 0710, chegada Mari. Certo, chegada Mari, 4-1. Taxi Oceaneiro 62, no 3, estamos com 1-2-6 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Puka. 90 Puka, o trip 5367, grato. São 32, dando 6, 2 mil pés, ajuste padrão, e está autorizado a DLS, porta estabilizada. 2 mil pés, 13, reportará, 32 no 6. Apron, at the A-Bin, stand is you 8, you will follow. Vehicle follow me until taxiway Lima. Azul 4463, Recife 13325. Recife 13325, Azul 4463, obrigado. Bono 041, desce 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil, ajuste padrão, 041. Papa 4, Bravo Fox South Lima, off the ground. What's that? Do you know... Quest Anonymous, do you know the aircraft? Okay, yeah, we got the information. Okay, Papa 4, Bravo Fox South Lima, you will follow, the vehicle will follow me via Taxway Lima, Mike, Quebec. Runway 17 until apron 4. Oceana 6330, bom dia, chama a identificação, desce até o 050, chegada Mari. 050, Mari, Oceana 6330.